sei se eu gosto ou não gosto, mas a verdade sempre vem à tona no primeiro copo. E a minha boca tá num beijo nada a ver. Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber. Sempre vem à tona no primeiro copo.